Deus está irado com as mulheres? Talvez essa pergunta pareça estranha em um livro que trata da ira pessoal em mulheres. Creio, porém, que é sempre difícil abrir mão da ira quando imaginamos que somos o alvo da ira de outro. Antes de eu ser salva, imaginava Deus nas nuvens, com um livro de registro em que anotava todos os meus pecados e atos de insensatez. Cada transgressão era seguida de um X. Deus estava zangado comigo e mais que preparado para me lançar no inferno. A mim parecia que não restava nenhum caminho para a reconciliação. Eu havia pecado repetidas vezes e não tinha como apagar os meus atos perversos. Imagine meu espanto quando John me disse que Deus o instruíra a me convidar para sair. Foi, no mínimo, uma surpresa descobrir que Deus tivesse algum pensamento a meu respeito que não envolvesse planos para o meu julgamento inescapável. Ouvir então que Deus me amava era algo que ia muito além do meu entendimento. Diante dessa bela misericórdia, eu me entreguei aos seus cuidados. Nunca me passou pela cabeça que essa dinâmica tivesse alguma relação com a minha feminilidade. No entanto, comecei a frequentar igrejas, congressos e encontros de vários tipos, onde então houve coisas que enevoaram a minha visão do amor de Deus por mim. De algum modo, eu tinha a impressão de haver recebido redenção como uma cidadã de segunda categoria do reino. Quero deixar claro que ninguém disse isso abertamente. Ainda assim, era uma ideia presente nas entrelinhas. Mulheres não são dignas de confiança e dificilmente são redimidas. Uma mulher piedosa? Eu ainda estava na faculdade quando pela primeira vez me senti confusa a esse respeito. Viajei do Arizona para Houston a fim de participar de um congresso no feriado de Ação de Graças. Fazia 4 meses que eu era cristã e estava empolgada e ansiosa para participar desse evento com pessoas que compartilhavam da mesma fé preciosa. Eu ansiava por ouvir verdades libertadoras da palavra de Deus. Até então a luta havia sido solitária. Desejava fortemente agradar ao meu Pai Celestial e, portanto, abri meu coração e peguei a caneta, papel e a Bíblia com meu nome gravado na capa. Não estava preparada, contudo, para o que ouviria. Depois de um momento de louvor, durante o qual chorei, o pastor se levantou e começou com uma oração. Em seguida, pediu que todos se sentassem. Chamou sua esposa para subir no palco. Inclinei-me para frente para tentar vê-la melhor. Eu estava distante do palco, mas tinha esperança de aprender algo. Então eu vi aquela bela e elegante mulher subir em um palco cercado por milhares de pessoas. Enquanto ela estava ao lado do marido, ele fez uma série de piadas humilhantes, a maioria a respeito dela. A esposa respondeu com bom humor. Muitos na plateia riram, mas eu comecei a me sentir mal. As brincadeiras dele pareciam mais incisivas do que as dela. Era como se ela conhecesse os seus limites, enquanto ele não os tinha. Logo descobri o motivo. Você sabe por que nós homens precisamos das mulheres? Perguntou ele, em tom de gracejo aos presentes. Comecei a pensar em uma resposta séria e imaginei que ele fosse dizer algo elogioso. Depois de depreciar a inteligência e o valor da esposa, se não fosse por elas, os homens ainda estariam no jardim. A plateia desabou a rir. Olhei ao redor, homens e mulheres gargalhavam. Será que eu era a única pessoa perplexa e constrangida com esse comentário? Será que havia saído de um mundo de humilhação só para ser alvo de gozação em outro? Olhei para o casal sentado perto de mim e do John. Os dois estavam rindo. Olhei para John e ele percebeu que eu me sentia confusa e aborrecida. Meu rosto estava quente e senti lágrimas tentarem escapar. Voltei-me para John e disse: "Vou ao banheiro." Tive a sensação de que todos repararam em mim e de que tinha sobre os ombros uma bandeira de excluída e rebelde. No banheiro, olhei ao redor novamente e tive a impressão de que havia sido a única a ficar chateada com aquele comentário. Provavelmente era uma daquelas coisas que eu precisava superar. Voltei para o culto, prestei atenção e fiz as anotações, mas a mim estava faltando algo. As palavras do pastor não passavam de letras no papel. Minha confiança havia sido traída e eu estava com medo de permitir que a mensagem dele entrasse no meu coração. Ao voltarmos para casa, perguntei a uma amiga que estava no carro conosco se o pastor e a esposa sempre tratavam um ao outro daquela forma. Ela disse que sim e garantiu que era apenas brincadeira. John e eu havíamos acabado de ficar noivos e eu estava reavaliando meus conceitos sobre casais cristãos. Queria algo mais do que aquilo que tinha acabado de ver. No dia seguinte, em vez de participar do culto com John, inventei uma desculpa e fui ajudar como voluntária no berçário. Enquanto eu confortava e ninava bebês chorosos em meus braços, era mais fácil imaginar que Deus me amava. Ao segurá-los e vê-los se acalmar com a minha voz terna, pensei em como Deus se sentia a meu respeito. Eu gritava por dentro e ele falava ternamente comigo. Eu era sua filha e ele era meu pai. Lágrimas brotaram novamente em meus olhos enquanto eu segurava um bebê que havia pegado no sono. Havia tanta coisa que eu não entendia, mas o amor de Deus era inquestionável. Um casamento piedoso? Alguns meses depois de eu e John nos casarmos, um casal rico da igreja nos convidou para jantar. Na época, estranhei um pouco, mas parecia que eles queriam mentorear John e a mim a respeito do casamento. Nós quatro estávamos sentados na sala de estar deles antes do jantar. Sempre que eu fazia uma pergunta ou um comentário, era completamente ignorada. Se eu dizia ou perguntava algo, o marido se dirigia a John e então, o que você pensa de? E mudava de assunto. A princípio, imaginei que ele tivesse algum problema auditivo ou que fosse apenas algo casual. Logo percebi, contudo, que era intencional. John tentou me incluir na conversa, mas nosso anfitrião não quis saber. Passado algum tempo, a esposa levantou-se sorrateiramente de seu lugar perto dele e foi para a cozinha. Eu a segui, sem entender o que estava acontecendo. Posso ajudar com alguma coisa? Ofereci, pois me sentia total e propositalmente desconsiderada. Não, está tudo pronto, respondeu ela em um tom gentil, mas firme. Evidentemente, eu tinha dito ou feito algo que não havia agradado. Fiquei ainda mais sem graça e comecei a imaginar que talvez fosse melhor sentar-me em silêncio na sala do que ficar na cozinha sem fazer nada. Quando estava saindo daquela cozinha sofisticada, a esposa ordenou de forma ríspida: fique aqui. Voltei-me para ela surpresa. O que estava acontecendo? Não podia ajudar na cozinha e nem conversar na sala? Observei enquanto a mulher, que vestia roupas de grife e usava joias, terminava de preparar o coq en vin. Ela parecia ter cerca de 50 anos e eu tinha 22. Em um tom irritado, mas contido, ela explicou: você não deve falar com os homens enquanto eles não se dirigirem a você. Seu lugar é na cozinha, ao meu lado. Fiquei um tanto abismada. Será que tinha ouvido direito? Devo ter parecido perplexa, pois ela me perguntou sem rodeios: você quer ter um bom casamento ou não? Sua pergunta só me deixou ainda mais confusa. Eu estava casada havia apenas 2 ou 3 meses. Com certeza não era especialista no assunto. A essa altura, mal tínhamos começado a construir um casamento. Muito menos um casamento ruim. Claro que eu queria ser uma boa esposa. Sim, eu quero ter um bom casamento, gaguejei, sentindo-me ridícula. Ela empurrou a travessa com o frango de volta no forno e ordenou que eu me sentasse. Lutei contra a tentação de perguntar quanto tempo ainda ia levar para o jantar ficar pronto e sentei-me obedientemente. Naquela noite, ela me disse uma porção de coisas que supostamente Deus havia ensinado a ela. Algumas eram tão tolas e desagradáveis, até mesmo de natureza sexual, que não vou me dar ao trabalho de repeti-las nestas páginas, mas aqui vai uma amostra. Fui instruída a sentar-me sempre em um lugar abaixo do meu marido. Se ele estava em uma cadeira ou poltrona, eu devia sentar-me no chão. Imaginei que essa instrução não poderia ser aplicada na sala de jantar, onde todas as cadeiras pareciam ser da mesma altura. Percebi que havia quebrado essa regra ao ter a ousadia de me sentar ao lado do meu marido no sofá quando chegamos. Então era por isso que ninguém me respondia. Ela prosseguiu com a sua transmissão de sabedoria. Se em algum momento eu tivesse vontade de retrucar algo que meu marido dissesse, deveria procurar de imediato um vaso sanitário e ajoelhar-me diante dele. O objetivo desse exercício era me lembrar do meu lugar e impedir um eventual acesso de raiva insensato aflorar em mim. As únicas ocasiões em que eu havia me ajoelhado diante de um vaso sanitário haviam sido por causa de náuseas, algo que eu estava sentindo naquele instante. O sexo era reduzido a um dever que não incluía necessariamente o meu prazer. Criei coragem e questionei seu conselho nessa área. Por que Deus teria criado homens e mulheres com a capacidade de ter prazer se Ele quisesse que fosse bom apenas para os homens? Você deve fazer sexo sempre que seu marido desejar, quer você goste ou não, retrucou ela. Uma situação dessas não causa ressentimento? Perguntei. Se isso acontecer, ajoelhe-se junto ao vaso, explicou ela. Percebi que se eu seguisse o sistema dela, passaria um bocado de tempo diante do vaso. Resolvi que era melhor não discutir mais. Ela não estava de brincadeira. Felizmente, o jantar ficou pronto e Johnny e eu, ambos pouco à vontade, nos acomodamos nos lugares indicados. Passei todo o jantar no mais absoluto silêncio, procurando não comentar novas transgressões ou não cometer novas transgressões. John também parecia constrangido. Comecei a ficar apreensiva ao imaginar as instruções que ele havia recebido enquanto eu ouvia o sermão na cozinha. Logo depois do jantar, dissemos que precisávamos ir embora e, em meio à chuva e frio, corremos até o carro. Havia um enorme peso sobre nós dois. Que visita mais estranha! Você reparou que eu não podia falar e que o marido foi mal educado? Perguntei. John parecia pensativo. É, foi meio estranho mesmo, mas talvez ele só quisesse conversar a sós comigo, de homem para homem. Há maneiras de fazer isso sem ser indelicado, retruquei. O que ele perguntou para você depois que eu saí da sala? Eu quis saber. Uma porção de coisas, respondeu John. Ele fez perguntas pessoais a meu respeito, tipo sobre a nossa vida sexual? Perguntei com um misto de constrangimento e medo. Sim, foi esquisito, reconheceu John. Esses dois são estranhos demais. Não teve cabimento eles nos separarem para fazer perguntas sobre a nossa vida pessoal. Eles têm boas condições de vida e são importantes na igreja. Estavam apenas tentando ser simpáticos. John estava defendendo os dois ou se sentia tão confuso quanto eu? Fui para a cama me sentindo apreensiva. E se o casamento havia sido um subterfúgio para me colocar em uma situação de horrível opressão? Será que outras mulheres cristãs seguiam essas regras? Talvez fosse como na associação de moças da universidade, em que rituais e significados secretos eram revelados durante a iniciação. John parecia um pouco distante. Talvez ele tivesse pedido para a esposa falar comigo. Afinal, era um excelente sistema para os homens. Meu cérebro, excessivamente imaginativo, trabalhava em velocidade máxima. E ao amanhecer, eu estava certa de que era uma esposa escravizada. Quando me levantei, John já havia saído para o trabalho. Arrumei-me às pressas e fui para o escritório da igreja, onde eu trabalhava no departamento financeiro. Sentia-me tão pesada e desalentada que comecei a chorar no caminho para o escritório e não consegui parar. Chorei a manhã inteira junto à minha mesa. Se alguém me perguntava qual era o problema, eu apenas acenava negativamente com a cabeça. Por fim, minha chefe veio conversar comigo. Lisa, você passou a manhã inteira chorando. O que está acontecendo? Antes que eu pudesse me conter, relatei a ela todos os detalhes, exceto o nome do casal que nos convidara para jantar. Ela ouviu com certa incredulidade, mas eu não consegui identificar se era em relação à forma que eu tinha reagido ou aquilo que eu havia relatado. Fique aqui e procure se recompor, disse ela, antes de sair. Então voltou alguns minutos depois com a esposa do pastor. Fiquei apavorada, mas foi sem motivo. Quem lhe disse todas essas besteiras? Perguntou a esposa do pastor. Hesitei ao lembrar em que medida o casal era importante na igreja. Eu era uma membra humilde, eles eram cheios de grana. Quero saber quem disse isso, exigiu ela. Quando contei, ela ficou furiosa. Explicou que os dois eram recém-convertidos e não tinham condições de instruir ninguém. Estavam casados fazia apenas 1 ou 2 anos. Ela era a terceira esposa dele e ele era o segundo marido dela. Só porque eles têm dinheiro não significa que sabem tudo sobre as coisas de Deus. Não se passaram nem 2 anos e aquele casal se divorciou. Pelo jeito, o sistema de se ajoelhar junto ao vaso não funcionava. Apresentei anteriormente 2 exemplos de abuso de mulheres com o suposto respaldo de Deus. Um caso mais leve e outro mais grave. Infelizmente, os dois tipos são extremamente comuns. Porque as mulheres riem de comentários incisivos contra seu gênero, feito pelos líderes de quem elas esperam receber treinamento, proteção e orientação? Será que elas têm medo de não rir? Temo que o problema seja mais profundo. Em alguma medida, elas acreditam que esses comentários sejam verdadeiros e, portanto, que elas mereçam o abuso que sofrem. Eu aprendi uma coisa. Minha opinião não importa. A palavra de Deus é a autoridade final. Deus está irado com as mulheres? O Criador do universo guarda algum rancor de nós? Busquemos a resposta em Sua palavra. Um marido amoroso. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra, de modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor que tem compaixão de você. Isaías 54, versos 5 a 10. Nosso Pai maravilhoso compara a redenção que Ele nos dá ao amor de um marido por sua esposa. Ele poderia ter dito: seu Criador é seu Pai, mas não o fez. Ele se apresenta como um marido amoroso que restaura sua esposa rebelde. Em seguida, compara a certeza de sua promessa à certeza daquilo que Ele prometeu a Noé. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida. Não importa quão intensamente a nossa vida seja sacudida, o amor de Deus por nós jamais vacilará. Precisamos ter essa questão resolvida em nossa mente de uma vez por todas. Essa passagem não vem acompanhada de ressalvas. A promessa é para todos. Não exclui mulheres solteiras, divorciadas, estéreis ou viúvas. A promessa também abrange todas as faixas etárias. É preferida em um tom afetuoso e terno. É a voz de Deus falando a pessoas amadas e preciosas. Ele pronuncia paz às mulheres. Receba essa paz e deixe que ela acalme sua ira e seu medo. Nós temos a oportunidade de servir e cuidar, mas quando vivemos sob medo constante do descontentamento de nosso Pai Celestial, Cansamos-nos de fazer o bem. Tememos que nenhum esforço seja bom o bastante, que nenhum sacrifício seja grande o suficiente. Lembre-se de que a graça não se baseia naquilo que fazemos, mas sim no que foi feito por nós. Nenhuma de nós poderia ter uma vida suficientemente agradável a Deus, obediente a todos os seus estatutos. Precisamos ser mulheres segundo o coração de Deus, mas não o buscaremos se temermos a sua rejeição e a sua cólera. Esse medo cria um ambiente carregado de frustração e, inevitavelmente, de ira. Deus quer libertar suas filhas desse fardo pesado que as oprime e as deixa em estado constante de exasperação. O simples fato de que Jesus voltará para buscar a sua noiva reforça o terno amor de Deus pelas mulheres. Se fosse algo inferior a companheiras que completam o homem, Deus não teria escolhido o relacionamento íntimo entre marido e esposa para ilustrar o grande mistério de Cristo e de sua igreja. Pai Celestial, dirijo-me ao Senhor no precioso nome de Jesus. Sei que permiti que uma mentira se infiltrasse em meu coração e tirasse a paz de meu relacionamento com o Senhor. Creio naquilo que o Senhor declarou. Creio que o Senhor existe e é verdadeiro, bom e justo. Por favor, remova qualquer vestígio da mentira de que o Senhor está irado comigo porque sou mulher. Sou mulher em virtude de seus planos e de seus propósitos. Não é algo de que deva me ressentir ou me envergonhar. É algo a ser celebrado, pois sou formada de modo especial e admirável. Remova toda a vergonha, toda a culpa e todos os estereótipos de minha mente. Renove em mim um espírito estável e grave em meu espírito que tipo de mulher o Senhor quer que eu seja. Eu perdoo aqueles que me caluniaram por preconceito e ignorância. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Senhor, restaure e reconcilie homens e mulheres para que possam voltar a viver no jardim frutuoso de seu amor.